porta, ainda tem choro, lamento. Tem sangue coalhado no asfalto, os moleque partindo pro arrebento. Na realidade é o oposto do que muitos narram. Meu dia a dia é mais cruel do que conto de fadas. Não falo nada, fico na minha, observo. Falsidade é lado a lado em selva de concreto. O papo é reto e não mensagem de ilusão. O rap é mais do que essa cara de ostentação. Cê vê nos olhos, irmão, a frustração estampada. Na face revolta, no coração uma mágoa, porque o governo roubou, tirou o emprego da população. A saúde é precária, paciente deitados no chão. Humilhação, descaso, é desumano, tortura. Falta pouco pra viver o tempo da ditadura. E aí cê vem falar de carro, de puta de luxo, que esbanja nota de 100, só bebe absoluto. Qual que é dessa fita? Me diz aí que eu não sei. Se vivo isso uma noite, vai meu salário do mês. Isso é vantagem? Me diga se isso é revolução. Fazer valer seu esforço é mais a cara, ladrão. Não sei não, sei não. Podia sei ser não, diferente. O rap lá no topo é a união entre a gente. Cadê o tamo junto quando envolve dinheiro? Cadê os meus irmãos se eu sempre tô em primeiro? O orgulho sufoca, a trairagem é moda. Quer conhecer só dá poder, o ser humano é foda. Rap não é grana, fama, belas mulheres, carrão. É manifesto, protesto, é voz de revolução. Sofrimento do próximo é o amor da família. É a luta diária por melhores dias. O objetivo era o sol, o movimento de união. Só que o estrelismo estraga tudo quando não foca na missão. Se esquece de onde vem, nem lembra pra onde vai. Aqui se planta, aqui se colhe, o certo é certo, rapaz. Ninguém melhor que ninguém, mundo é treta, parasita. Sou mais os verdadeiros que ainda acredita. Que faz do rap a música sonhar com o mundo melhor. Busca paz em cada verso, espera com a fé de Jó. É treta, parceiro. Espera com a fé de Jó. Onde foi que se perdeu? Qual foi meu parceiro? Te cegaram, te calaram, te corromperam. Com dinheiro a voz de revolução já não grita no peito. Seu barco tá naufragando e os sonhos morrendo. Onde foi que se perdeu? Qual foi meu parceiro? Te cegaram, te calaram, te corromperam. Com dinheiro a voz de revolução já não grita no peito. Seu barco tá naufragando e os sonhos morrendo. Quantos optaram por outro caminho? Alguns focados em trabalho, outros já quis ser bandido. Cada um, não tá fácil pra ninguém. Os corre é louco, nós no moio de um sonho refém. Pensamentos vai e vem, a fogo que cai incentiva. Não deixa desanimar, mostra o sentido da vida. As nuvens mudam de lugar e assim são as pessoas. O tempo às vezes leva o ruim pra te trazer coisas boas. E aí cê zoa, diz que meu estilo não dá dinheiro. Faço rap é por amor, pra mim tá bom. Respeito o meu sono e tu espetou feliz, bagaçado. As novinhas, mas reivindica e protesta por uma vida digna. Na humildade é tudo nós, bang tá monstruoso. Os verdadeiros sei quem são, função aqui é os loucos. Os ponta firme, firmeza, favela até morrer. Se a união faz a força, então vamos fazer valer. Se é balada pra muitos, pra mim é conhecimento. É qualidade de vida, não diversão de momento. É tráfico de ideias, música de informação. É realidade narrada com a voz do coração. Revolução começa dentro de nós mesmos, buscando a paz interior, o amor dentro de si mesmo. Pra mim, o rap é isso, parceiro. Onde foi que se perdeu? Qual foi meu parceiro? Te cegaram, te calaram, te corromperam. Com dinheiro a voz de revolução já não grita no peito. Seu barco tá naufragando e os sonhos morrendo. Onde